Chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. Muito obrigado pela sua audiência, sua parceria, preferência pelo Pretinho Básico. Chegamos com nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Como vão os amiguinhos do Pretinho? Aê! Bichas, bichas, bichas, neste início de semana. Coisa boa, né, velho? Que bom. Adoro segunda-feira, meu amigo. Adoro. Deus. Com certeza, top 7. Top 7, segunda-feira tá no top 7. Assim. Segunda-feira é o. Com certeza, um dos sete melhores dias da semana. Segunda-feira é o dia do recomeço, né, cara? Isso. Não é domingo. O primeiro dia da semana é domingo. Mas sabe pra mim? Segunda é o segundo dia da semana e por isso tem esse nome. A semana pra mim começa no domingo às 7:30 da noite. Ali depois dos trapalhões ali. Acabou os trapalhões, começa a semana. Domingo é meu dia favorito. Domingo eu não gosto, cara. Com tanto dia pra escolher, Deus foi escolher bem o domingo, cara. É burro, né, cara? Agora eu tô pensando aqui um negócio da segunda, o seguinte. Hoje deve estar todo mundo pensando que cara de segunda-feira, que dia horrível, essa coisa meio chufosa. A maioria das pessoas. Aí eu tô imaginando o seguinte, quando chegar o verão, na segunda-feira, bonita, ensolarada, as pessoas vão dizer, pô, podia estar na praia, tô eu aqui trabalhando. Só reclama. Ser humano é igualzinho a mulher, só reclama. Você é um eterno insatisfeito. Ser humano, mulher não é ser humano. Os queridos do Pretinho desta segunda-feira, Mr. P. Opa. Marcos Piangers. Se eu fosse Deus, eu escolhi o meu dia como sexta-feira. Potter. Boa tarde a todos. Fala, Porazinho. Olha, apesar de ter perdido 50% de mim desde as 2 horas da manhã. Que isso, Porazinho? Diarreia, Porazinho? Tá perdendo todo. Que bom que tu entendeu. Tá perdendo o cérebro. Tio, o quê? Eu tô perdendo o cérebro. Eu pensei que era tua mulher, cara. Não. Pois é, não. Eu tô falando de mim mesmo, meu interior. Tá eu tô bem, Alexandre. Tá bem, é ótimo. E o Porã acusa o golpe quando tá doente, porque ele fica mais carente, ele fica... Muitas pessoas ficam assim. Ele fica tentando passar a virose pros outros. É verdade. Mais ou menos isso. Abraçando, cara. Vamos cagar junto. Vamos lá no banheiro comigo. E a estrela móvel do Pretinho Básico desta segunda-feira acordou todo o sul do Brasil ontem bem cedinho. Eu, inclusive, é o homem galpão crioulo Neto Fagundes. Fala, meu compadre. E aí, beleza, compadre? É verdade. Ontem, inclusive, tivemos uma modificação no programa Galpão Crioulo. Seria apresentado o programa de Cruz Alta. E como teve o jogo de vôlei, se prolongou muito. Foi mais além do tempo do que eles pensavam. Porque foi às 4 horas da manhã, 4:30. E aí ele entrou no horário do Galpão Crioulo. O que foi feito? Se resguardou o programa de Cruz Alta pro próximo domingo. Boa, boa. E se colocou um programa já apresentado, uma reprise. Boa. Eu notei que era reprise. Mandar um abraço pra Cruz Alta. Eu tava assistindo, achei, pô. Tá com jeito de reprise. É porque pra galera que só assiste aos programas de TV, tá tranquilo, tá lá no sofá de casa, beleza, sentadão assistindo e não sabe. Bicho pega. Pra fazer a TV que você vê. O Potter faz muita coisa que você não vê. Isso aí, essa é a mensagem. Mas ele faz pra você. Uma ele faz com você. Também. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico. Vamos juntos nessa segunda-feira até as 2 da tarde. O que, que é? Fala aí. Não, você ia dizer que ontem nós gravamos o Galpão Crioulo da Expo Inter. 2011, ontem às 2 da tarde. Muito legal. Que beleza. A gente vai fazer o Pretinho na Expo Inter? Não. Muitos e-mails chegaram reclamando da reprise, Neto. Não, as pessoas. É que tem um pessoal que se comunica direto comigo, não é nem questão da produção do Galpão, né? Dizendo assim, o que aconteceu e tal, porque tinha acontecido já a parte das chamadas. Tem a via direta, então, tem um caminho pra falar contigo. Como é que é? Qual o número? É muito difícil falar contigo pessoalmente, né? Não, pessoalmente é mais fácil. Que maravilha. Vamos aqui nos destaques comentados do Clique RBS. Frente fria permanece no sul do Brasil e a chuva deve continuar semana adentro aí. Rio Grande do Sul e Santa Catarina, certo? Não. Pelo menos até amanhã vai chover. É isso aí. Pelo menos até amanhã deve chover. Depois abre. Alagamentos e quedas de árvores causam transtornos em Porto Alegre. A queda de uma árvore causou o bloqueio total de uma pista na Avenida Professora Paula Soares, no bairro Jardim Itu Sabará. A forte chuva também gerou pontos de alagamento e estreitamento de pista nas avenidas João Pessoa, Luiz Englert, Beira Rio, Sertório e no bairro São Geraldo. Exatamente. Bairro São Geraldo lá é um. Quando chove forte, São Geraldo, Maitá. Um dos melhores bairros. Aquele Sertório ali. Nem São Geraldo, nossa, né? Nossa Senhora. Navegantes também. Navegantes. Ali Navegantes tá certo, né? Navegantes. Então tá certo. Quem mora ali, mora bem. bem no meio da dengue. Não, é eu engraçado. Não é engraçado. Não é engraçado, Almir. Eu tô feliz da vida que o meu Havaizinho ganhou do Figueira. O teu Havaí fez um estrago ontem. Havaí faz coisa, né, querido? Ô, Batoré! Dá-lhe, Batoré! Que isso! Daqui a pouquinho falamos, então, logo mais uma e meia, vamos repercutir a rodada do Brasileirão. Olha. Rodada triste do Brasileirão, envolvendo, inclusive, um AVC do Ricardo Gomes, técnico do Vasco. Coisa horrível que aconteceu. Deixa eu dar os parabéns. É teste pra cardíaco, amigo. Pra quem, meu? Ao senhor Marcos Piangas, que o Marcos Piangas é o único aqui do programa. Obrigado, padre. Que criou um lucidez, personagem, né, que torce pro time diferente do dele. Uau. Isso mostra... Muito bom, né? Verdade. Sabe? Isso aí é uma coisa ímpar. É verdade. Por exemplo, Chico Anísio, Chico Coalhada, né? Isso. Chico Coalhada torcer pra quem? Pro Vasco. É. Time do Chico Anísio. Sim. Vasco, o Marcos, exato. O Almir, ele torce pro Havaí. Isso. É mais uma vez criando, usando do personagem pra falar do seu real sentimento. Não, ao contrário. Ao contrário. Ele pode chinelear o Havaí se ele quiser. Quer ver se o City torce pra quem? Não, eu não gosto de futebol. Tá, o português. Aras deve ler comigo. Pro Porto. Eu torço para Portugal. O Porto, claro. E aqui é para a portuguesa. O Joãozinho. Eu sou colorado, tio Piangas. O Henrique velho, de quem é? Olha, que eu torço pro Guarani de Bagé. Eu pensei no Grêmio de Júlio de Livramento. Mas tá aí a explicação toda. Não, todo, Grêmio Bagé não, né? Todo não personagem. Tá aí a explicação. Todo personagem torce pra um time pequeno. Entendeu? Isso. É por isso que o personagem é o mesmo. Ninguém me perguntou, mas lá no Maranhão eu sou Sampaio Correia, né, Magnata? Continuando aqui, pause. Em Santa Catarina, segunda-feira, tem também tempo chuvoso, com risco de alagamentos e ventos pertinho de 100 km por hora. A previsão alerta para risco de queda de granizo em todas as regiões e ventos fortes, especialmente na serra e no sul do estado. Ainda na serra, há o risco de alagamentos. O tempo chuvoso permanece também em Santa Catarina, no mínimo até amanhã. Que ruim. Falei agora há pouco do Ricardo Gomes, cara. O quadro clínico do técnico do Vasco permanece estável na UTI. Comandante do Vasco se encontra em coma induzido no Hospital do Rio de Janeiro, o Pasteur, após sofrer um AVC durante a partida entre seu time e o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O que mais me deixou estarrecido nessa situação foi o Ricardo Gomes saindo de ambulância do estádio e a torcida do Flamengo gritando: vai morrer. Cara, um troço absurdo. Eu acho que foi meia dúzia de... Torcedores do Flamengo. E assim, né, cara? Quando tá em grupo é fácil ser malvadão, não, né? Não, mas não dá, e ao mesmo tempo, o torcedor ali não sabia da gravidade, né? Às vezes era uma pressão alta, o torcedor tá achando que não é tão grave assim. Deve falar com riso na cara, né? É. Ontem, depois... por exemplo, ontem tava dando uma briga no meio da torcida do Grêmio, entre os integrantes da torcida do Grêmio, sim, né? Sim. E a torcida do Inter começou a cantar: que é isso, elas estão descontroladas. Aí tu tá falando uma brincadeira. Pode até morrer alguém naquela briga ali, né? Tu não quer que ninguém morra, mas tá vendo aí uma brincadeira de estado. Daqui a pouco. Só atualizando aqui a informação sobre o Ricardo Gomes, a tomografia tá apontando redução do hematoma. O Ricardo Gomes segue sedado. Os exames mostram evolução, mas ainda há risco de morte. Médico do Vasco suspeita de falta de regularidade nos medicamentos contra a pressão alta. E é uma situação grave, porque é diferente. Não é um AVC, é um AVE. Parece que é. Que é isso? É um AVC encefálico. Ele é encefálico, ele é um pouco mais grave. O acidente vascular cerebral, ele atinge de uma maneira o cérebro. Esse outro é hemorrágico, então tem muito sangramento, então tem que ter a punção primeiro, pra depois estabilizar. Já fizeram isso. Eu nem sei quanto deu o jogo, porque o assunto do jogo foi o problema do Ricardo. Mas dentro do quadro, da seriedade do quadro, ele é bom, ele já tem uma melhora do que... E é a segunda vez que dá um problema. Isso aí, ele já tinha tido um em 2010 no São Paulo. E também durante uma partida. Né? Foi um AVC que ele teve no São Paulo. Ele teve um AVC. É notícia que deixa a gente cabeça inchada, né, meu? Olha o torcedor do Flamengo. Acidente com bonde deixa 5 mortos e 57 feridos no Rio de Janeiro. O bondinho descarrilhou na tarde de sábado, dia 27, tombou enquanto descia o Morro Santa Teresa, na capital carioca. Sobre as causas do acidente, o governo afirmou que as questões técnicas envolvidas devem ser respondidas pela Secretaria de Transportes e que aguarda o resultado da perícia para tomar providências. Moradores do bairro de Santa Teresa dizem que o acidente foi uma tragédia anunciada, tendo em vista a situação precária dos bondes. Em nota, o governo do Rio de Janeiro disse que vai pôr em prática um plano de modernização dos bondinhos. Precisou acontecer isso, morrer gente, para os caras tomarem essa atitude, né, cara? Que já vinha sendo anunciada, há tempos. Uma entrevista de uma moradora lá de Santa Teresa diz que há mais de 15 anos eles pedem para reformular o sistema de bondes, até porque é um cartão postal da cidade, né? As pessoas querem ir lá andar no bondinho e tal, não sei o quê. E aí acontece isso, agora vão reformular tudo, né? Depois que morreu gente. Cara, não sei se vão, porque quando eu falei isso às seis da tarde de sábado, o programa foi ao vivo, quando eu fui lá no Rio de Janeiro, há uns 2 anos, morreu um italiano, eles agora vão privatizar isso. E vão modernizar. Agora, um ano depois morreu outro turista. Não, vamos modernizar agora. Agora morrem 5 pessoas, 50 feridos. Tem uma coisa curiosa. No Rio de Janeiro, os pontos turísticos do Rio de Janeiro, eu tive lá agora há pouco, nas férias de julho, pra levar os piá pra conhecer, cara. E os pontos turísticos do Rio de Janeiro, em 2 especialmente, me chamaram a atenção. O Cristo Redentor, o bondinho do Cristo, que leva de baixo lá pra cima, também estragou várias vezes. Abandonado, Cristo. E as pessoas dizem, cara, é uma maracutaia em cima de maracutaia. E também o bondinho do Pão de Açúcar. Os caras também reclamando de maracutaia em cima de maracutaia na organização, na administração, na manutenção e tudo mais. Eu confesso que eu fiquei impressionado porque eu já tinha ido criança, assim, no Pão de Açúcar e era um negócio, assim, sujo e tal. E aí eu fiquei impressionado a última vez que eu fui porque... O negócio tá bonito. Agora tá bonito. Assim, preço, pra tu subir é 60 reais. Preço de aeroporto. Assim, 60 por pessoa um pra andar no bondinho. 18 reais. Suco, né? Café 10 reais. Suco mais caro do mundo. É o suco mais caro do mundo. O café mais caro do mundo. Quer um copinho de 18 reais? Aeroporto. Quanto? Aeroporto. 712 pila. Aeroporto. Tipo assim, ó, acabou a democracia, entendeu? É uma pena que o Rio de Janeiro tá se recuperando, né? O Rio de Janeiro tá se recuperando, né? Algumas favelas estão. Sim, com as UPPs. E o Eike Batista tá investindo em. Hotéis lá e reformulação do centro histórico ali do Rio de Janeiro, revitalizar lá pro centro do Rio e tal. Pô, o bondinho demorou, né? Demorou, cara. Agora, gente vê meu medo é perder o charme, porque tem o charme, o bondinho amarelinho. É demais. É muito legal. Disputando espaço na rua com os carros. É de um charme. Tinha que só melhorar a segurança. É demais. É bacana. É bonito ver o italiano morrendo, né? Ontem eu vi uma cena espetacular no túnel de Porto Alegre. Tava levando minha irmã na rodoviária e aí tava trancado o túnel, assim. E aí, sabe qual era a razão? Era um catador de lixo com um carrinho de supermercado lotado de lixo. Devia estar, sei lá, com mais de 100 quilos aquele carro, com certeza. E ele andando pelo túnel, né? Atravessando pelo túnel. E, obviamente, como tá só em 2 faixas, uma pista uma fica faixa atrapalhada. Perdeu metade já, né? Cara, e as pessoas passavam e gritavam e xingavam o papeleiro. Um senhor de 70 anos esses de idade. Esses são os porto-alegrenses evoluídos, cara. O gaúcho evoluído. Sabe, esse cara aí que gritava. Gaúcho! No mínimo FDP. No mínimo, sabe? Que beleza. Às 7 horas da noite de domingo. Pra quem tá dentro do seu carro, né, cara? Bem tranquilo, confortável no seu banquinho ali, tá ótimo, né, cara? Acreditável. Tá ótimo. Daí tem um abobado, pobre coitado, que passa fome, não tem onde dormir, no meio da rua te incomodando, né, cara? Te falar. Ele trabalhando, né? Não tava ali, sei lá, não tava pedindo logo mais. Ele devia estar com pressa pra ir pra casa ver o Fantástico, de certo? Tchê! Olha, é triste, viu, cara? É difícil. O ser humano é muito comportamento difícil. Do ser humano frente a outro ser humano. É ruim a coisa. Exatamente. Eu fiquei triste. 1:16, vamos dar uma rodada aí, Marcelo. É verdade, amigo, é verdade. Ficou triste, mas não fez nada, né? Deu carona pro... É verdade. Deu carona, vai deu auxílio. Não deu nada, não faz nada. Deu uma fechadinha. O máximo pela filha dele que faz verdade, alguma coisa, né, Lipote? Pãozinho e cacetinho pra filha dele. Gurizinhos de apartamento que gostam de falar da sociedade. O dele, o cara buzinando atrás, velho. Olha, eu vou te falar. Tem que buzinar... Tapa na cara de mendigo! Que isso, rapaz? Tapa na cara de vagabundo! Não, é verdade! Tapa na cara! Papeleiro, trabalhador, rapaz. Trabalhador! Que trabalha catando papel, catando alumínio pra levar comida pra dentro do barraco, rapaz. Não faz assim, rapaz. É verdade. Comigo é assim. É verdade. Tapa na cara de vagabundo. Tapa na cara de burguês, rapaz. Isso sim. Tapa na cara de playboy. Isso sim. Tapa na cara, é verdade. Tapa na cara, né, Marcelinho? É verdade, tapa na cara! Eu sou tapa na cara. É verdade, eu não tapa eu na tomada. Eu sou tapa na cara, mano. De vez em quando é tapa na tomada também, né? Vai lá dar tapa na tomada. Flagrada, fazendo sexo durante o jogo, hein? Durante um jogo de futebol na Liga da Bélgica. É verdade. Uma mulher e um homem foram flagrados. Flagrados. Fazendo sexo num hotel que dava pra ver do estádio. É verdade. Metade do estádio ficou vendo o casal fazendo sexo. Tava mais interessante. O jogo tava muito chato. É verdade, o casal tava batendo um bolão, né, Marcelo? Não tem mais nada mais interessante do que isso, né, Marcelo? A Bélgica tá emocionante. Semana passada o Marcelo leu uma notícia aqui da prefeita. É verdade. Prefeita de uma cidadezinha da Bélgica. Fazendo amor também, né? Foi a folga do Marcelo, fui eu que li a notícia. Foi no alto de uma torre, né? É verdade, uma loucura. Imagem linda, imagem bonita. É verdade, temos as imagens. Podemos passar? Não, é esse horário não pode passar. A Bélgica aqui é charmosa nas Copas do Mundo, né? É legal, Bélgica. Nunca ganha, mas tá ali, né? Faz um barulhinho. Bélgica. Os diabos vermelhos. A garota de programa Alicia Tenderness. É verdade. Disse que pensou que a janela do hotel tinha vidro fumê. Eles foram filmados e fotografados fazendo ato sexual. É verdade, olha lá, o Majestic é fumê, né? É verdade. O Majestic é fumê, né? É verdade. Tomara que seja, né? É verdade. Quero aí disse que algum tempo tu vai saber, Potter. O cara largou pra ela: tu quer me fumê? Tu tá afim de me fumê? Equilibrista suíço falha ao tentar atravessar um lago em corda bamba. É verdade. E acabou morrendo. Acabou morrendo, equilibrista. É verdade. Que mal, hein? Que mal, né? Que notícia triste. Alemão colhe cenoura que se parece com um porco. É verdade. Porco assim, cara. É a cara de um porquinho, é verdade, a cenoura. Olha a imagem ali, ó. É verdade. Olha, é igual o Dedé, cara. É uma cenoura que não falhou, dá o chão feliz. É verdade. É uma cenoura pequenininha. Não sei, né? É verdade. Uma cenoura esquisita, né? De porco, é a cenoura transgênica de Fukushima. Legume foi colhido em Stefan Wolf. É verdade. Aquela banda. Ó. Oh? Born to be Wild. Born to be Wild. A cenoura lembra o formato de um porquinho. É verdade. Olha que bonito pra criançada. Que legal. Essa imagem bonita pra criançada que tá ouvindo aí o pretinho básico. É verdade. A última notícia é assim. Terminamos. É assim a última notícia? A última notícia é do bem, né? A última notícia é que temos... A família brasileira ficar tranquila. Mas por quê? Pra família brasileira. Mas não era assim. Verdade, voltar a assistir o programa amanhã. É verdade. Pop. E temos mais. Eu pensei que o Marcelo não sofria pressão. Sofreu pressão. É verdade, Potter. E temos mais. Cala a boca, Marcelino. Não, temos eu ingresso. Sou tapa na cara. É verdade. Obrigado, hein? É obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelino. Eu sou tapa na cara, vagabundo. Quer dizer que temos ingressos para o Rei Leão. Estamos sorteando em 3D. Também, é? Não tem isso aqui, não. Não tem cultura no meu programa. Temos ingressos, sim, para o show do Rick Martin, que rola amanhã em Porto Alegre. Temos ingressos durante a tarde aqui no programa da Atlântida. Vamos estar liberando. Vai daí, Mr. P. Eu quero uns 12. 12? É. Vamos dar um jeito, Mr. P. Se tu quer, a gente vai ter que catar. Muito obrigado. Fico feliz. Quero ver o Rick Martin. Rick Martin se apresentou sábado no Rio de Janeiro, né? É o no mês à noite do UFC. O UFC teve mais. Teve mais homens se pegando no UFC do que no show do Rick Martin. Ah. O Rick Martin disse que depois que ele falou que é gay no livro dele, aumentou o público dele. Olha, o público é mais fiel. Tá, que coisa. E podia falar que a gente é gay, né? Que baita evento o UFC, né? Muito. Vocês viram? Chegaram a ver? Eu vi. Que baita umas partes. Cara, e impressionante o Anderson Silva, que tá de acima dos outros lutadores. Muito, né? Acima. É muito superior o Anderson Silva. Cara, lutar contra um dos melhores do mundo de guarda baixa, tem que respeitar. Ele baixava a guarda e tipo assim, vem, meu, me dá. Mas dá com vontade. E o cara não vinha. Não vinha. Um dia o Anderson Silva viesse, tá fazendo propaganda de Budweiser, propaganda de Burger King, propaganda aqui no Brasil, né? Fora o que ele faz no Japão. Na gringa. Não, o cara é sensacional. O jeito do Porã agora, ele se declarou. Ele declarou quem ele era e como ele era aos 16, 17 anos. Por quê, cara? Porque ele botou o peitinho pra fora, largou os bracinhos pra baixo. E aí, meu, vem? Não, mas não é 16, 17. Até hoje é assim, rapaz. No colégio onde eu estudava, no bairro, tudo, eu achava os caras que faziam isso uns bagaceiros de primeira categoria, entendeu? Mas maloqueiro mesmo. E aí, olha o Porão ali, ó, queixinho levantado, bota, vem, meu, te bota então, aqui, meu. Cara, na torcida do Grêmio ontem rolou uns desses, assim, né? Sim. Vem então, meu. Cara, uma meu. Coisa que não dá pra entender, como é que os caras brigam na mesma entre torcida, eles. Torcendo pro mesmo time, cara. E os colorados, como é que acontece isso? Do lado, cantando, a Coliguei voltou. Não, mas é patético, né, cara? Não, é patético. É um absurdo, o torcedor tá se achar... Tá mesma cor e aí tu briga com a torcida. E ele acha que a torcida dele é melhor. Ou mais forte que a outra. É ridículo. Ai, cara. A máfia, ridículo, a geral. E ai, eu só não posso sei dizer o seguinte, ó. Poderia acabar com todas as torcidas organizadas do Grêmio e virar tudo geral, cara. Porque a geral é uma coisa extraordinária. E a ideia de geral é geral. É tudo aquilo ali, entendeu? Mas aí envolve outras coisas. É que, não é que assim no como aqui. No futebol, na torcida, também tem algumas coisas que a gente nunca vai entender, né, cara? Tem dinheiro, sim. Né? Dinheiro, as brigas nas torcidas organizadas. Mas eu não vou entender. Dinheiro. Eu não entendo, não adianta, não entendo. Começou só um adendo. Como eu não entendo, por exemplo, o Jô jogando no Internacional. Rick Martin, assim, olhando num certo ângulo, tá a cara do Porã, hein? É verdade. É, né? É verdade. A cabelinha do Rick Martin. Eu vou, cara, sabe que eu olhei essa foto na Zero Hora? Escreve o livro, eu vou cortar o cabelo assim hoje de tarde. Boa, e amanhã vai no show. Amanhã eu vou bem louca. O Porã vai escrever... Louca. O Porã vai escrever uma autobiografia e eu vou escrever uma biografia não autorizada. Qual que tu acha que vai vender mais? A tua. A minha, né? A tua vai. Vamos ver, Mr. P, manda aí. Da saga Quem Nunca, mandou o Andrei Novakovsky. Novakovsky. Quem nunca acordou 10 minutos antes de um compromisso cedo, não sabe o que é correr contra o tempo. Sábado. Botar agora a rádio no ar. Acordei 10 para 7. 10 para 7. Sábado tinha que estar 7 aqui. Tinha que estar 7 aqui? É. E teve? Cheguei. Vamos ver depois. Vamos lá no audiolog ver depois. Como é que eu posso explicar? Tem a chance agora de ser sincero. Eu bati o ponto 1 minuto para 7. Tá. Aí o guardinha novo ali não achava a chave aqui do estúdio. E aí eu cheguei atrasado. Grande abraço ao guardinha. Já tinha começado a música, entendeu? Bom, se tu tivesse chegado 10 para 7, tu tava aqui, né? Não saiu do ar. Tá bem. Quem nunca fez uma prova... Continuando, por favor. Foi falar... É horrível. Foi cantar de galo, me dei muito mal, né, cara? Quem nunca fez uma prova sem saber absolutamente nada e sem ter como colar dos colegas, não sabe o que é arriscar. Desespero, né? Sábado agora. Que horror. Quem nunca foi acordado com água, não sabe o que é se afogar com 10 ml de água. É muito sem fundamento quem acorda um outro com água, né? Com um balde d'água. Qualquer, né, galinhagem pra acordar um outro. Lembrando outra que tu já jogou um balde d'água na tua avó. Eu tinha um amigo. Mas a avó não tava dormindo, né? Tem certa sacanagem que a gente fez um dia e que depois que não fez, tem explicação, passado, né, um tempo, a gente pensa, sim, ah, mas eu passei do limite. Passei. É tipo botar pasta de dente no cabelo. Eu lembrei dessa. Fazer cocô no tênis do camarada. Quando eu trabalhava numa outra. Isso aí o Éder fez. O Éder, ex-jogador que jogou no Grêmio na seleção brasileira, fez isso no tênis do Tele Santana no estacionamento. Ah, sabe que a gente fez isso? Tênis. Numa outra rádio que eu trabalhei, a gente, o operador tava folgando num intervalo de uma rádio e outra. Ele fazia uma rádio como operador de manhã e a outra de noite. Era um final de semana e de tarde ele resolveu tirar um cochilo numa sala e tal. Nós enchemos o tênis. É boa a vida dele, do cara. Trabalhador no rádio, né, cara? Enchemos o tênis de pasta de dente. Que horror. E aí ele levantou atucanado, né? Na sala pra ir pra. E enfiou o pé lá pra dentro, cara. Pá, impossível. Pra quê? Nossa, ridículo, né, cara? Eu fui escoteiro, botava, né, um pedaço de carne no meu casaco. Eu fui escoteiro, eu botava esterco no saco de dormir das pessoas. Oh, aí o cara da outra linda. Patrulha, né? Esterco seco, patrulha molhado. Falcão, patrulha águia. Foi escoteiro, cara. Fui escoteiro. Isso explica muita coisa. Aí, dentro do escotismo ele fazendo isso. Aí entrava o cara da patrulha Falcão dentro do saco de dormir. Um monte de esterco dentro. Eu tive um amigo que chamava Giodai que foi preso, né? O Giodai, ele emprestou o carro pra um outro amigo comprar drogas. E aí a polícia seguiu o carro. E aí, quando o Giodai veio entrar no carro dele, que ele nem tinha comprado drogas. Mas o amigo dele tinha comprado o carro dele. Aí a polícia marcou o carro e ficou de campana esperando. Quando o Giodai entrou no carro... É tu, querido. Pegaram o Giodai, prenderam o Giodai. Tem ferraço. Poucas drogas. Ah, mas eu tenho que... E aí o Giodai foi preso. E ficou preso. E na prisão... Virou Giodeu. Com na prisão virou Guiodeu. Com os caras que tinham roubado pouca coisa e tal, na delegacia, os caras se acordavam jogando água na cara. E nessa delegacia tinha um japonês, um japa, que se indignava quando jogava água na cara dele. E aí esse japa, uma vez, o Giodai, pra se enturmar, jogou água na cara do japa. Tomou-lhe o japa um pau. Veio pra cima dele e o japa com uma colher que ele tava afiando... E aí já tinha virado uma faca. E veio pra cima do Giodai e os dois se enrolaram. E se enrolaram. Daqui a pouco o japa cai assim, no meio da cela, com as tripas tudo pra fora. Que legal. Que beleza, cara. Hein, pô. Que baita história. E aí o Giodai, além de ser preso por causa das drogas... Você tá comendo mocotó agora? Vamos filmar. Foi também preso por assassinato. E aí tu acordou. Coitado do Giodai. Continuando, Mr. P, o que tem? Nunca empreste seu carro pra comprar droga. Quem nunca acordou sem saber o que fez na noite passada, não sabe que é acordar com uma pizza na cara. Quem nunca chegou em casa com a perna sangrando após um dia inteiro jogando bola na rua não sabe o que é infecção. E o joelho? Beleza. Escorrendo a meleca do joelho. Colando pijama, assim. Quem pijama nunca colado. Ficou de recuperação não sabe o que é puxar saco. Carinho. E eu tô lembrando de uma outra dessas de 10 minutos aqui, é que é fantástica. Não sei no caso das mulheres, mas no caso dos homens, cara. aqueles que estudam de manhã, nos seus 13, 14 anos, é uma dificuldade segunda a sexta acordar pra ir pra aula. Ah, é um horror, né? Era muito ruim. E aí no sábado marcam um torneio pras 8 da manhã, aí, 6 tá e meio, 6 o cara meia tá lá. Acordado, cara. Claro. Ah, feliz. É, futebolzinho. Claro. Feliz. Não é obrigação, né? É prazer. É impressionante que a minha mãe olhava pra mim, mas tu é sem vergonha, pra essas né? coisas tu tá acordado. Como é que tu levantou e tá aí já pronto? É que a escola é chata, cara. Escola, simples resposta. A escola não estimula nada no cara. Só mas o cara tem que fazer por onde? Tem que buscar estímulos na escola. Pro homem, o estímulo pra ir pra aula são as colegas. E pras colegas, são as amiguinhas pra conversar, pra preencher o caderninho, pra fazer. É verdade. Eu adorava preencher o caderninho. Pra algumas colegas, os papel colegas. De carta. Neila tinha papel de carta. Algumas colegas, os colegas dos anos acima, né? É, sempre. Sim, sempre. Sim. Bom, essa lista quem mandou foi o Andrei, que pediu um Ordegosa! E um abre teu olho aí. Não, abre teu olho, né, Magnata? E aí, Potê? Caros pretinhos, acabei de escutar um comentário feito por um dos seus integrantes, se não me engano, o senhor Potter, que falou que nós, jogadores de futebol americano... Por falar nisso... No sábado eu estava na Spritz, em Lajeado. Um abraço pro Renato, que está nos ouvindo. Mandou um abraço pra ti, Neto. Grande bruxo. E aí os caras lá do time de rugby de Lajeado... O Potter tá aí contigo, vieram te procurar. Pode mandar ver que eu tô afiando lá. A colher. Quando tiver pensando em levantar a colher, tu já tomou um. Dois caras lá do time de rugby. Lá no Olímpico também, eu fui lá fazer matéria. Ah, lá tem bastante. E aí um altão falou assim, ó, fala lá pro Potter que eu faço, sei lá, futebol americano. Eu perguntei, tu é a trave do futebol, né? Eu quero tudo magrão, alto. Falou que nós, jogadores de futebol americano, somos bichonas. Mesmo que sejamos... Não falou bichona. Já escutei quase todos o Pretinho que são contra o preconceito ao homossexualismo. E aí você então, solta uma dessa. É. Bom, eu sou jogador do Joinville Gladiators. Aí é foda, né, cara? Mas já teve alguém desse time que mandou mais. Grande abraço aí, pessoal lá do Gladiators. O meu favorito é os Pumpkins. Esse é um dos times Pumpkins. Mais fortes. Não, o Joinville Gladiators aqui, segundo ele, é tricampeão catarinense. E deixo aqui todos. Quando estiverem em Joinville, a nos visitarem um dos treinos. Ou jogos. Tem uma experiência para dizer se somos bichonas. Na próxima vez que estivermos fazendo uma balada em Joinville, nós vamos visitar e jogar uma partida. Boa, boa, boa, boa. Boa. O Potter vai ser a bola. De onde que é os Pumpkins, Potter? De Joinville. Não, os Pumpkins é Lajeado, Cruz. Eu acho. Santa Cruz ou Lajeado? Lajeado Pumpkins. Não, acho que são de Porto Alegre aqui, cara. Pode ser também. Charrua também, eu gosto de Porto Alegre. Dos Pumpkins. Eu gosto do Smashing Pumpkins. Nós podemos botar o nome do nosso time de Basics Black. All Blacks, já tem um, inclusive. Já tem o All Blacks, né? All Greens. Que é um dos maiores do mundo. All Greens. Não, futebol americano. Tá, seguindo aqui, ele disse que o Eltinho de Floripa já realizou uma reportagem muito legal sobre o time e o esporte e gostou bastante de estar em campo com a gente. Não tô querendo criar polêmica ou insultar algum membro do Predinho. Muito pelo contrário, sou fã de todos. Porém, apesar de estar no futebol americano há pouco tempo, sei o quanto já sofremos com preconceitos por não estar praticando um esporte muito conhecido em nosso país. Eu acho ridículo isso, na boa. Grande abraço a todos, futebol Fábio. Do comportamento do Potter em relação. Fábio Mamede dos Santos. Vocês já viram as propagandas que um tempo atrás ainda passava na Esporte Sim, B, eu acho, isso ainda futebol. Vai ser era grande, fora, ainda vai ser grande no Brasil. Os dois comerciais, tanto aquele da entrevista coletiva, o rugby, cricket. Como aquele outro do levantamento. Tinha um que a mulher, a esposa pedia autógrafo dava volta, entrava no carro. Obrigado, amor. Quero falar pros caras de futebol americano e rugby que isso aqui não deixa de ser uma brincadeira, obviamente, com fundo de verdade, claro. Né? Mas é uma brincadeira, tanto é que como eu vou passar minhas férias em São Francisco, na Califórnia. Hoje pela manhã comprei um ingresso para ver um jogo do San Francisco 49ers, que é um dos maiores times de futebol americano. 49ers não para, maravilhoso. Quero ver falar 49ers. E mais do que isso, conta essa história assim, que tu vai pra São Francisco. Pô, eu esqueci o nome do outro time. Não esqueça de levar flores na cabeça, no mundo. Flores na cabeça. Aí o rugby não tem. Manda um abraço pro Alma Med, pão e manteiga. Cara, São Francisco tem quase tanto gay quanto Porto Alegre. E vou ficar no bairro de Castro. Que é o bairro nascedor do gay no mundo, né? Certo. Lá onde ficou lá o Milk, lá aquela coisa. Tá bem, vamos ver aí, meu compadre. Só mandar um abraço aqui pro Gleidson, pra Larissa, pra Gilda, pro Paulo e pra Celoí. Gleidson não jogou nada, né? Não, mas não foi aquele Gleidson. Que joga bem, você tava lá na Expo Inter. Não. O nego velho cansado de tanto ouvir a chatura da mulher dele, falou pra elas: querida, tô indo ali na padaria comprar pão e já volto. Não te aguento mais. Foi, desapareceu. 10 anos depois, ele voltou. Bateu na porta, a esposa foi abrir, lá tava ele. 10 anos mais velho, mas era ele, né? quietinho, parado na porta, sem dizer nenhuma palavra, a mulher só abriu a porta e disse pra ele: ah, seu ordinário! Mas que é isso? Então tu me diz que vai na esquina comprar pão e desaparece? Abandona tua esposa, teus filhos! 10 anos sem dar notícia! Faz as crianças eu criar sozinha! Ainda tem o desplante, a cara de pau! A coragem de reaparecer assim, desse jeito! De uma hora pra outra, sem avisar! Nossa. Sente-se onde tu andava? O que que tá fazendo por aí? Tu vai me pagar? Puta. Fica sabendo que você vai ouvir poucas e boas! Nessa hora o cara tinha que ter um botãozinho. Essa eu não vou lhe perdoar nunca! Tinha que ter um botãozinho pra apertar nunca. E sumir. Chamado gatilho. Aí o nego velho olhou pra ele: pá, meu Deus do céu, me esqueci a manteiga, já volto. Se livrou bem. Deixa o saco. 27 pras duas, vamos fazer os classificados com o intercâmbio inteligente da Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Antes quero mandar um abraço pra rapaziada da Mormai do Bourbon Country. Rapaziada, muita gente boa, sangue bom, todo mundo ouvinte da Atlântida do Pretinho Básico. Valeu aí, Marcelo, Luiz, Nath, Fran, Karina, Deise e Fernando. Um beijo também pro rapaziada da Bilabong, do Barra Shopping Sul, que são muito gente boa. Eles escutam o Pretinho, isso eu vi numa folga minha aqui, eles, quer dizer, ouvi, né? Programa rolando com vocês lá, demais, falando lá, né? E todo mundo ligado. Massa. Olá, pessoal do Pretinho, leiam no Pretinho das 18. Puta. Vou não, respeitar. Mano, é pra não, vender, vou respeitar meu. O cara aqui, ele quer ouvir. Vou respeitar, tem mais duas aqui então. Aqui, ó. Olá, bebê, me chamo Cristianderson. O Cristianderson de São Léo, ouvinte diário da programação da Atlântida, diz aqui que quer vender o peixe dele, uma Saveiro Prata ano 2001, 1.8 inteiraça completa. Direção hidráulica, ar-condicionado, banco de couro, vidro e trava elétrica, faroletes e toda revisada. Quem tiver interessado ou quiser umas fotos da bicha, manda aí, vendo Saveiro Prata, @hotmail.com. Vendo Saveiro Prata, @hotmail.com. Obrigado, galera. Mais uma aqui, tô vendendo minha branquinha básica. É uma Honda XLR 125 ES, ano 2001, cor branca. Tô pedindo 4.500 nela. Tá com pneus novos, partida elétrica e a pintura impecável. Ótima tanto pra usar no dia a dia quanto pra passeio. Tô vendendo, pois comprei um carro. Então o e-mail do cara é vendoxlr125@hotmail.com. Aliás, é Daniele, o nome da dona da XLR 125, tá bem? Vendo XLR125@hotmail.com. Muito legal a gente ouvir o retorno, o feedback que a gente tem da audiência. Ah, legal o feedback, né? Feedback. Feedback sobre o desenrolar do anúncio. Ah, desenrolou o feedback. Tipo assim, as pessoas, recebi mais de 30 propostas e e-mails, mais de 20, mais de tive todo mundo. Tive relacionamentos amorosos por causa disso. Todo mundo vende o seu produto aqui nos classificados do Pretinho Básico, nos classificados da Atlântida, que tem também três edições diárias. Mande para classificados@atlantida.com.br a sua oferta. É verdade, querido? E aí, Omirzinho? Bom saber que tu já estás preparado pra inundação, hein? Veio de coisa de salva-vida. Colete salva-vida. Eu nunca entendi a lógica desse negócio aí, porque não esquenta os braços. Também não esquenta o cu, é só pra salvar a vida mesmo. Só pra caso, Irene, caso role uma inundação, sim, eu só puxo a cordinha. Se vier o Irene, boa. Dois furacão que decepcionaram o final de semana. O Irene decepcionou. E o da ilha. E o furacão da ilha, o Fierense. É isso aí. Clássico é clássico, né, cara? Clássico é clássico, né, cara? Tá meio debochado, não? É verdade. Tá meio debochadinho. Tu é Havaí, né, Almir? Deve estar sofrendo muito. E o que foi o terceiro gol do Havaí, cara? Não foi merecido, vamos dizer a verdade. Não foi merecido. Agora sim, tá usando a primeira bola no travessão, depois o goleiro defende. Aí o terceiro cara mesmo pra dentro. Nós, havaianos, estamos felizes. Estamos comemorando coisa e tal, mas se apavoramos o jogo todo. Jogo todo. Agora tá usando. Passamos respeitando o jogo todo. Ai, o Figueira é grande, o Figueira é grande. Ai, esse Figueira é impressionante. Aí ganhamos o jogo, estamos tudo bobo. Ah, o Furacão, só um venteiro. Não, foi o terceiro que o... Tem que respeitar, tem que falar a verdade. Falou que o cara chutou, pegou na trave e botou pra dentro? Isso. Não, o terceiro do Havaí foi do Batoré de cabeça. Batoré. Então foi o segundo. Não foi nem de cabeça, foi de sobrancelha. Foi do Figueira. O segundo é Figueira. O Cléo é Figueira. É que eu já tava meio perturbado. Tu é Havaí também, Cléo. Havaiano, né, cara? Porra, Havaí quebrou tudo, né, Mr. P? Ô, Mr. P, chegou. Impressionante. Tás aí, Mr. P? Tô aqui, Cléo. Aterriza, Cléo, aterriza. Chega, você vê o jogo. Chega aí, claro, rapaz. Porra, cara. acompanhei tudo, não imaginava. Eu fiquei vendo o jogo treinando minha baixeira, né, cara? A baixeira, Bel. Fiz até uma música, O Mr. P. Ah, legal. Vai pegar. Vem aí no pijama. Ó, regueira com baixeira, depois eu te mostro a linha do baixo. Quem é que vai cantar essa música? O Ron, né, cara? O que é que tá falando? Ô, Cléo, obrigado aí, cara. Chega aí, Almir, Steel Pulse, pô. Steel Pulse. Almir, a gente tem que fazer o intervalo agora, tá na hora do intervalo. O Cléo tem a mãe gaúcha, com certeza, né, querido? Por quê, cara? Ah, fica puxando o saco desses gaúchos. Que isso? Tá falando porão, Mr. Pi. Ó, Cléo, seu excomungado. Que isso? Calma, tá bom. Vamos acabar com o problema de batida de carro. No Brasil. Boa, tamo precisando. Projeto Muralha da China. Vamos botar um muro. Onde? No meio de todas as ruas do Brasil. Que isso? Todas as ruas do Brasil vão ter um muro, gente. Um muro de mais de 5 metros. Bem alto pra não dar batida mais. Qual é a diferença da altura do muro, cara? Pra ter, porque tem carro alto, né? Que pode passar por cima do muro. Nunca vi isso? Aqueles guard-rail. Nos guard-rail. Ele sobe e cai do outro lado, pô. Nunca vi isso? Já vi, cara. Quando eu faço uma pergunta, não me responde ainda. É que eu fico te olhando e pensando como é que pode. São 5 metros de altura e com os pregos ainda. Com vários pregos para os motoristas não chegarem perto. Não tem aquelas coisas de caco de vidro esse também? Esse aí não foi legal. Caco de vidro podemos botar também. Esse aí não foi legal. No meio de todas as ruas aí não vai ter. Ah, tu queres mais batida? Tu queres que morra um monte de gente? Não foi legal. Não. É assim que tu gosta. Esse né? não foi legal. Assim que tu gosta. Não foi legal. Mas, vamos fazer o show do Inter para estar mais humorado. Pô, teu time ganhou. E aí, o que fez festa ontem? Fiz altas festas. Onde? Bocarra. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Obrigado pela audiência. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Obrigado pela audiência. Estamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova Skin, o cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Quem é que vai fazer o bola? Boa tarde, tudo bem? Como é que tá, Alexandre? Vanzolini, tudo bem, querido? Vamos lá. Prazer te reencontrar. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. É um reencontro mesmo, porque nos encontramos na tarde de sábado em um shopping de Porto Alegre, Vanzolini. E agora estamos nos reencontrando aqui. É um prazer muito grande. Como tá fazendo sucesso o teu trabalho, né? Teu trabalho reconhecido, realmente um menino que eu vi nascer, né? Começando nos microfones. Sentou no teu colo, Vanzolini? Sentou no meu colo, mas tinha bebido. É. Mas é um belo do menino, sabe? Acompanha bastante a trajetória dele. Obrigado, aí. Obrigado, Vanzolini. Outro guri que também eu vi começando, assim, desde pequenininho ali no meu colinho. Foi Porã. Quem? Tá aqui do meu lado, Luciano Paulo. Olha aqui, beleza. Obrigado, vamos falar da rodada do fim de semana aí, então, dos clássicos. Nós tivemos grandes clássicos no futebol brasileiro, lamentável a doença do nosso querido treinador do Vasco da Gama lá, um menino também que eu vi também nascendo, né? Que esse campeonato aí eu vi todos. Parideira. Vamos começar aqui também com o Arlan, o lateral The Flash, vocês conhecem? Não. Jogador do Avaí, participou diretamente de 2 gols do Avaí na vitória em cima do Figueirense. Tem alguma coisa a comentar sobre Avaí Figueirense, Marcos? Eu acho que o Avaí. Baita camisa do Figueirense, hein? Baita camisa bonita, aquela, né, preta, hein, cara? Linda, né, mano? Demais. Ganhamos ali do Titerix. É verdade. Acho que o Figueirense mereceu a vitória, não soube fazer gol, bola na trave, coisa e tal. Acabou levando. Triste, né? Mas continua. Futebol lá em cima, é isso aí, né, cara? Futebol é triste. Como dizem, o Avaí é que nem um golfinho. Dá um pulinho pra cima, faz uma gracinha e volta lá pro fundo. Avaí? É lamentável também ali a lesão do jogador William Magrão, né? Sofreu uma nova lesão no joelho. Entrou e saiu. Entrou e saiu ontem, rapidamente participou do Grenal. Quanto é que foi o Grenal, Vanzolini? Foi ontem o Grenal? Foi ontem. Não usa o personagem. Esse Grenal, deixa eu fazer um cálculo aqui. Eu acho que ele é o 388. Grenal 388, se não me engano. E o Inter ganhou mais ou o Grêmio ganhou mais Grenais? O Internacional ganhou mais. Mas no Brasileirão o Grêmio. No Brasileirão o Grêmio tem vantagem. Não, mas a pergunta foi geral, porra. A pergunta foi geral. Foi assim, o Brasileirão. O Grêmio tem vantagem. Tu não me falou ainda, Vanzolini, quanto é que foi o Grenal ontem? Ontem eu quero saber. O Grenal ontem foi pros pênaltis, né? Não foi pros pênaltis. Foi 2-1 pro Grêmio, merecida a vitória. 2-1 com justiça, o Grêmio quis ganhar, o Grenal jogou melhor. Obrigado, Potter. Não precisa ficar comentando. Não, mas é uma coisa que a gente tem que falar, cara. Tem que falar até pra mostrar nossa imparcialidade. Isso aí tem que falar, porque senão é imparcialidade, né? Um Grenal onde o Grêmio precisava da vitória e tava muito mais interessado na partida do que o próprio Inter, que ainda tava de ressaca de uma conquista, mais uma conquista internacional na semana. Foram duas partidas pesadas, né? Primeiro jogar com 10 jogadores contra o time do Ronaldinho, né? Que é um grande time que joga com 12, porque o Ronaldinho já é um jogador a mais. O Internacional jogou com 10, teve um bom desempenho. Tá, não te enrola. me dá licença de uma coisa importante aqui. Dá licença, mas primeiro, méritos pro Grêmio que jogou uma partida extraordinária pro treinador, pra todos os jogadores. Parabéns à torcida que compareceu, entre eles todos eu, a pedido dos meus filhos, e que bom que chegamos lá e deu vitória do Grêmio. Agora, me desculpa, tia. Esse negócio de ressaca de uma conquista é absolutamente antiprofissional. É que faz tempo que tu não absolutamente sente antiprofissional. Isso, os jogadores não, do teu não, time não vivem não, isso. Não, mas eu tô falando de profissionalismo. É, mas tava lá o Oscar, tava chegar lá o Damião, com um argumento, tava lá o time do Inter. Só um pouquinho. O argumento de ressaca de uma conquista é um absurdo. É, o jogador razão, é um profissional. Ele tem que entrar em campo na partida seguinte e jogar, e não acredito que qualquer jogador do Inter estivesse a... Não. Abraço não pro... ganhou porque não ganhou. Vou mandar um abraço pro Vitor lá, que é um baita profissional, o cara que faz... Vitor Rodrigues. Mestre dos mestres. Fantástico. Um abraço especial pro Celso Rotti. Parabéns, Celso, pela vitória, meu grande amigo Celso Rotti. Acho que pina nessa história do Inter, a única coisa que cabe é que o Inter jogou mais cansado, né? O Inter teve um jogo, o Grêmio se preparou. Aí pode valer. Pode valer. Num Grenal, eu se pudesse jogar um Grenal, eu dava minha vida em qualquer Grenal. E o que eu tô dizendo aqui é que, pelo que eu vi durante o tempo todo, os 11 jogadores do Inter em campo queriam ganhar, nossa, cara. Pelo amor de Deus. Sem dúvida. Eles estavam focados pra ganhar. Outra coisa que eu não posso ouvir comentarista e narrador de futebol falar é que. Não fala dos meus colegas da Sport chega, TV. Quando chega um cara pra fazer um gol e não é da posição, tipo um zagueiro, mas ele não tem o cacoete de chutar, de fazer o gol. Cara, qualquer um peladeiro que quer jogar bola, o cara, tudo que ele quer é fazer um gol, cara. Qualquer um que quer fazer o gol sabe chutar pra um gol. Tem jogador que tem como característica. Não, tem jogador que tem característica de não fazer gol, cara. O gol pros outros. O azul é um exemplo. Isso é fácil. Azul não chuta gol. Tudo bem, mas isso se desenvolve e nem todos vão conseguir, porque existem características peculiares de cada jogador. Mas, enfim, parabéns ao Avaí, que fez uma virada extraordinária. E ao Grêmio pela disposição com a qual entrou em campo ontem no Grenal. O Grêmio jogou com vontade. Querendo, tá necessitando e querendo. Isso. Valeu, obrigado, Vanzolin. Vai, Potter. Grande abraço, Alexandre. Na próxima segunda-feira, dia 5 de setembro, é o dia da grande final do Game Potter na jogada Coca-Cola. Oba! Os autores dos dois vídeos mais votados vão disputar a taça no campo do Grêmio Náutico União em Porto Alegre. Lá vai ter lance bonito, vai ter perna de pau e a transmissão ao vivo desse programa, que é o Bola nas Costas, diretamente lá, né? Com todas as notícias da partida. E você pode participar, os portões estão abertos, todo mundo quiser chegar lá a partir das 18h30 da próxima segunda-feira no Grêmio Náutico União, na entrada pela Nilo Peçanha. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Aquele game que tava rolando na internet com as várias frases que eu gravei, né, de narração, a gurizada montou, aí teve uma pré-eleição e agora os dois finalistas vão jogar uma peladinha. Tu falou dessa pelada aí, cara, teve uma iniciativa lá em Floripa, os caras fizeram um clássico de 24 horas. Por 24 horas, torcedores de Avaí e Figueirense ficaram jogando bola. Juntaram lá. Sem parar a bola. Qual foi o placar? 176 pro Figueirense e 175 pro Avaí. No último minuto foi decidido um troço. Baita iniciativa, uma ideia que eu não. Muito não, legal, não, nunca vi isso acontecer em outro lugar. E organizando de quantos em quantos, senhor trocando? Fizeram das 4 da tarde de sábado até as 4 da tarde de domingo. Ficaram ali os foi jogadores. Guinness? É, de 90 em 90 minutos. Trocava os 11 jogadores. De 90 em 90. Tá. E aí, pô, que fenomenal a iniciativa. Demais. Muito bom. Vai daí, Porazinho! Existem duas maneiras de tratar as mulheres. Até hoje ninguém descobriu quais são. Coração de mulher é igual a circo, sempre tem lugar pra mais um palhaço, velho. Você nasce sem pedir e morre sem querer. Aproveite o intervalo. Solteiro é um sujeito que chega toda manhã ao trabalho vindo de uma direção diferente. Bons tempos aqui, cara. Tem um apenas aqui nessa lista. Boa, velho. O Potter tá solteiro? Tá solteiro de novo. Agora tu fez um cafuné nas minhas lembranças guardadas de outrora. Pois é. Que coisa boa. Vou tirar a mão. O ouvinte do Pretinho manda aqui. Meu nome é Marcelo, trabalho em uma empresa perto do aeroporto, onde todos os dias após as 18 o trânsito é bem ruim, mas paciência. Saio às 18 horas da empresa em dia normal, vou ouvindo o Pretinho e chego em casa umas 7h15. Quarta-feira passada, devido ao evento futebolístico na capital, cheguei em casa às 9h10. Meu Deus. Ele tá acostumado a sair do trabalho às 6h, ligar o rádio do carro, chegar em casa às 19h15, depois de ouvir 15 minutos da Voz do Brasil. Chegou em casa 9h10 da noite, quase 3 horas depois de sair do trabalho. Imagino o que sofreram os que moram nos arredores de Porto Alegre. O que me fez pensar o seguinte: se quarta-feira, que era um evento onde praticamente, não é praticamente, é teórico e praticamente, teve uma torcida só se dirigindo a um estádio, mais uma meia dúzia de argentinos e já deu esse transtorno todo em Porto Alegre, imagina na Copa do Mundo, onde vai ter gente do mundo todo, do Brasil todo, sendo no mínimo o dobro de pessoas se dirigindo para os estádios e seus arredores. Não. Ou melhor, pro estádio e seus arredores. É porque vai ter muita gente em volta, não, né, cara? Não, primeiro, vai ser o mesmo número de pessoas, né? No Brasil. Sim, se for o Brasil, são 50 mil pessoas indo pro estádio, né? Não, certo? Mas tem mais outra coisa. Mas é que assim, ó, de torcedores que vão assistir. Não sei se um ou dois quilômetros FIFA, né? Do estádio não vai ter trânsito. Não tem trânsito. Dois quilômetros. Fecha tudo. Dois quilômetros, né? Fecha tudo. Não tem trânsito. Nada, eu acredito. É mais complicado. Porto Alegre ainda vai estar em obras pro metrô. Vai estar com obras pro metrô, então o trânsito fica assim, mais complicado. No Beira-Rio hoje tem um estacionamento dentro do Beira-Rio para quantos carros? Não vai ter. Não vai ter. Não. E aí tu imagina. É, mas não, eu acredito que seja melhor. Vai ser mais fácil. Até porque vai ter muito turista e esses turistas não vão estar de carro. É isso aí. Eles vão se transportar de uma outra forma. Não, seja assim, de ônibus, grande de lotação, problema. De van, provavelmente de vans saindo dos hotéis. Não, tem, o que acontece na FIFA? Eles fazem bem longe o estacionamento, né? E aí lá tem um ônibus que leva pro estádio. Não chega nenhum carro. O problema disso aí é carro perto de estádio. Esse é o problema, sabe? É isso que ferra. Tá bom, é verdade. Tem muito carro e fica atrapalhado o trânsito ali. E eu insisto muito na ideia. As experiências diferentes do dia a dia que nos fazem justamente poder conseguir com que elas aconteçam. Senão nós vamos ficar achando que nunca dá, nunca se consegue. E aí nunca sai do papel mesmo. Nunca sai do papel, então vamos fazer. Mandou o Marcelo Staudi, que diz ser gremista, apesar de gremista. Parabéns aos colorados da mesa pela conquista internacional na noite de quarta-feira. Mas obrigado, é ruim mesmo, cara. Qualquer jogo do Inter e Grêmio Porto Alegre tem mais de 30 mil pessoas. E não é só os arredores, é impressionante como é uma teia, né? É uma teia de aranha, assim, sabe? A Nilo Peçanha, lá longe, sofre quando tem um jogo de gente com bastante público no Beira-Rio, no Olímpico. Eu fico imaginando, cara, eu acho que os gremistas vão sofrer muito com a arena do Grêmio. Sabe, não tô falando pelo estádio, que vai ser lindo, maravilhoso, mas o ponto que ele fica. Sim, pra, vai ter que melhorar muito cidade, aquelas ramificações ali, sabe? Tá pra, tudo no plano. Tá tudo no plano, a prefeitura. Não, tudo bem, tomara que saia, mas não, deixa eu só hoje, te contar. Hoje é caótico. Não, não, mas quando surgiu o lançamento, aquela coisa da pedra fundamental e tal, o prefeito de Porto Alegre tava lá, discursou e contou tudo que vai ser feito até lá. A prefeitura faz obras de contrapartida ao investimento. Inúmeras, é isso que acontece. Inúmeras. É isso aí. Não, isso tá no papel. No papel tem um monte de coisa. Vocês reclamando do trânsito, não sabe o que é o jogo do Avaí. Ah, isso é verdade. Quando eu vou no jogo do Avaí, eu digo pra minha mulher: querida, se eu não voltar em 3 dias... Não, e cabem 15 mil pessoas, né? Pode efetivar o gaúcho no meu lugar. É isso 15, 20 mil pessoas, imagina só. É, Almir. Não pode efetivar gaúcho não, querido. Não, mas tu disse que tu reclama dos gaúchos, vão lá pegar tua mulher, rapaz. É, tenho 6 filhos. 3 são de gaúcho. Vai daí! Mas tu mudou de lugar pra participar mais uma rodada? Eu tô jogando mais pela direita. Então vai daí, compadre. O nome das coisas é um texto do Mário Prata, muito engraçado. Que o outro dia, querido, eu fui comprar um abajur. Aí a mocinha me olhou e perguntou assim: luminária? Não, abajur, querido. Olhei em volta de um monte de abajur ali. De teto? De teto, querido. Eu fiquei olhando meio pasmo pra vendedora. É óbvio que é pra teto. Eu tava muito velho, era ela muito nova. No meu tempo, e faz pouco tempo, querido, abajur a gente botava no criado mudo. Isso. Na mesinha da sala. Na parte de cima era quem? O lustre. É. Lustre? É, descobri agora que tudo é luminária, querido. Passou por spot e já virou luminária. É spot, é verdade. Pra mim isso, o pior, é bandeirinha virando auxiliar de arbitragem. E o passe no futebol, que eu tô dizendo, chama-se assistência, querido. Mas por que assistência? Quem são esses idiotas que ficam o dia inteiro pensando nessas bobagens, querido? Mudando o nome dos troços, querido. Por que que eles mudam? Então o próprio nome deles, muda o nome deles, querido. A mocinha da luminária, por exemplo, o nome dela era Marie Claire, querido. Marie Claire, cara. Mas pra que botar o nome de Marie Claire numa pobre coitada dessas, querido? Eu moro numa rua que se chama Rodovia Tertuliano de Brito Xavier, querido. Tu sabe como é que ela se chamava antes? Como? Caminho do Rei. Praia do Rosa, na Praia do Rosa, tu mora na Praia do Rosa. Praia do Rosa, agora tem coisa mais linda, querido. Ah, isso é coisa de vereador, meio com merda na cabeça, ou um tio pra homenagear, né, querido? É. Mas lustre e abajur, querido, aí eu já acho demais, né, querido? Parem de trocar o nome dos troços. Quem teria que trocar o nome seria a Késia, né? Késia Caroline de Guaíba, que eu não escuto, um beijo pra ela. Por que é trocar grande, o nome, cara? Késia não é um nome legal. Bonito, né? Késia. Não é, não é. Aquele desbabou também. Quer ir lá pra Késia? Luau, querido. Por que que botaram esse nome de Luau? Quando eu era jovem, se algum cara me dissesse essa palavra Luau, que ia participar de um Luau, querido, eu ia olhar meio de lado pra ele, né, querido? Que era pior que tomar vinho rosé, né, querido? Vinho rosé. Vinho rosé. Olha, cara, eu lamento, mas não há tempo pra mais nada aqui nesta edição do Pretinho Básico. Chegamos às 14h, vem aí mais um cabelo no espaguete do Geiso. Vamos amargar Rio Grande do Sul e Santa Catarina mais um dia ou um dia e pouco de chuva. É, tempo úmido. E assim nós vamos. Voltaremos logo mais às 18h aqui na Atlântida com o Pretinho Básico. Até aqui viemos com nova skin, um cervejão, se beber não dirija. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Boa tarde. Vocês estão cantando aí, cara? O meu coração já tem um novo amor. Que isso, cara? Que isso? Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei. O sonho que sonhei. Isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão. Caraca, a minha paixão. Quem sabe faz ao vivo, ô louco, meu. Tarde demais. Que pena. Ah, que pena, acabou, chega.